E agora a responsabilidade do Arce. Não pode perder de jeito nenhum. Tem que fazer o gol o Arce, porque se não fizer, o Palmeiras limita em 2 e o Boca já fez 3, aí termina. O Arce tem que fazer e o Marcos se virar depois para pegar o do Gaetan. Aí o Arce para a cobrança. Ele já passou por isso na decisão contra o Cruzeiro, deu uma pancada na bola. Vamos ver como ele se comporta agora. Aí o Arce ajeitou com carinho. Tá lá o Córdoba no gol. Arce para a cobrança. Tem que fazer o Arce. Autoriza o ato. Partiu o Arce, pé direito. Partiu o Arce, partiu, bateu na trave. A bola não entrou, acabou. Com toda a luta, com toda a garra, com toda a vontade. Outra vez o Boca se classifica nos pênaltis em cima do Palmeiras. No último ano conquistou o título e agora se classifica para a final. Pode até pintar uma final Argentina, porque amanhã a decisão entre Cruz Azul e Rosário Central. E o Boca se classifica, o Palmeiras em 5 pontos. Conseguiu apenas 2 gols. O Córdoba pegou 2, o Arce bateu na trave. Lopes e Munhoz fizeram para o Palmeiras. Bastaram 4 pênaltis para o time do Boca. Riquelme, Delgado e Bermúdez marcaram. O Traverso perdeu, mas o Boca se classifica.